Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Ô, minha gente amiga e querida do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. O Amado passou por aqui, deixou muitas saudades, não é? Deu aquelas entrevistas, batemos um papo, e agora o Edelson Moura vai aos poucos mostrando o restante do DVD, o restante do CD que foi gravado, os 40 anos de Amado Batista. Inicialmente aqui, quero cumprimentar todos os meus amigos, desejar muita saúde, muita paz, muita alegria, muitas felicidades. Diz o ditado que quando a gente luta para obter dias melhores, todos nós conseguimos, né? Devemos sempre lutar para melhorar a nossa vida, para termos felicidade, para criar os nossos filhos bem educados, bem criados. Isso é o que conta. Não é só colocar no mundo e dizer, o mundo que tome conta, não. Tem que ter a criança, mas tem que cuidar também, né? Tem que ter o maior cuidado. Olha, hoje nós vamos começar o programa Amado Batista com a música Agora ou Nunca Mais. Por sua vida, sou uma saudade que nunca mais será esquecida. Se você quiser me amar agora, só agora, nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Beijo agora, só agora, nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Vou vivendo assim, sofrendo assim. Porque não posso ficar nem mais um minuto junto a você. Se você quiser me ama agora, só agora, nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Só agora ou nunca mais. Ou nunca nunca mais. Agora beija, tá? Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. De novo. Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos continuar na apresentação do nosso programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Aqui somente as músicas do Amado e no final do programa tem a Hora do Quebra-Galho, que é o Edelson Moura quem canta uma de suas músicas. Hoje eu tenho um recado aqui a Maria Aparecida Teixeira e Almerindo José dos Reis. Eles são de Coromandel, no estado de Minas Gerais. O nosso programa está passando lá em Coromandel, na rádio do meu queridíssimo amigo Cleito Aguiar, e fazendo muito sucesso em toda a cidade. E ele está pedindo aqui a nossa ajuda. Ele quer que o Edelson Moura ajude a ele encontrar a sua mamãe Jacinta Maria de Jesus, para ligar para Maria Aparecida ou Almerindo. Eu vou passar aqui os telefones, porque se porventura a mamãe Jacinta Maria de Jesus estiver ouvindo em nosso programa, segundo ele, a Jacinta mora em Santo Antônio do Jacinto, no estado de Minas Gerais. Se por acaso tiver algum conhecido, alguma pessoa, é para pedir para ligar para a Maria Aparecida ou então para o Almerindo. O telefone deles é 34-991-582060. 34-991-582060. Eu tenho um outro número aqui, não custa nada retransmitir também, que é o 34, o DDD, 998-27-3225. 998-27-3225. Vai aqui o nosso abraço para Maria Aparecida Teixeira, para o Almerindo José dos Reis, lá desta queridíssima cidade de Coromandel. Eu tenho muita vontade de conhecer Coromandel, porque o Cleito Aguiar, desde que eu era menino, eu era garotinho de calça curta, eu escuto o Cleito Aguiar falando desta belíssima cidade de Minas Gerais. Pense num cidadão apaixonado, é igualzinho eu com Bode com Sede. A mesma paixão que o Cleito Aguiar tem por Coromandel, o Edelson Moura tem também por Bode com Sede, não é, Franklin Russo? É o mesmo tamanho, é uma paixão louca, é um amor verdadeiro, vixe Maria. Gente, vamos trazer mais uma música, né? Vamos cantar, que o Amado Batista tá doidinho para cantar para vocês. Nós vamos trazer agora Filho do Sertão. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Depois de algum tempo pelo mundo, resolvi voltar aqui de novo, cantar o meu rock pra essa gente, trazer alegria pro meu povo, povo bem Brasil, povo bem Brasil, povo bem Brasil.

Oi, Adelson Moura, eu sou a Rafaela da cidade de Vanderlei. Gostaria de ouvir a música de Amado Batista, Folha Seca. Adoro seu programa e eu vou oferecer para minha mãe Adriane e meus avós Marinete e Elias. Oi, Adelson Moura, bom dia, tudo bem com você? Oi, Adelson Moura, eu sou a sua ouvinte, Odila. Eu moro em Araputanga, Mato Grosso. Eu escuto você todos os dias falando na rádio. Gosto muito do seu programa. Você tem uma voz maravilhosa, linda. Oi, Adelson Moura, boa tarde. Eu sou sua ouvinte, Cleuma Janete, que mora no município de Milhã. Todas as tardes escuto seu programa. É maravilhoso. Que maravilha, não é, meus amigos? Receber as mensagens dos nossos amigos, dos nossos ouvintes que estão aí sintonizados no Edelson Moura, no programa do Amado Batista. Deixa eu falar calmamente com estas amigas, com estas pessoas maravilhosas que estão interagindo comigo através do nosso programa. Minha amiga Rafaela, lá da cidade de Vanderlei, no estado da Bahia. Como é importante a gente receber essas mensagens de vocês. Saber que o nosso programa está fazendo muito sucesso aí na cidade de Vanderlei. Eu quero até pedir aos meus colegas da rádio, sempre que puderem, quando for baixar os programas, digitem uma mensagem. Olá, Edelson Moura, aqui é fulano da Rádio Tal, não é? De Vanderlei. Eu quero pedir um alô para nós aqui, né? Para a gente estar sempre divulgando vocês, sempre falando das nossas emissoras parceiras. Também quero abraçar a minha amiga Odila, lá da cidade de Araputanga. Como é importante a gente receber essa mensagem, porque nós havíamos fechado a nossa parceria lá na cidade de Araputanga, mas a gente não tinha ainda a certeza de que os programas estavam sendo exibidos. Agora, com a mensagem da Odila, nós já podemos dar um adeus aqui, ó. Adeusinho, Araputanga. Alô para vocês da nossa emissora querida aí da cidade. Eu, inclusive, estive aí visitando a nossa rádio em Araputanga, fui muito bem recebido. E a Cleuma Janete, lá da cidade de Milhã, um abraço, Cleuma, Milhã, Ceará, ô Cearazinho Rei, é bom demais. Muito obrigado a Cleuma, muito obrigado a Odila, muito obrigado Rafaela. E nós vamos tocar aquela música que a Rafaela disse, oi Edson Moura, toque pra mim, Folha Seca, aqui quem manda é o ouvinte. Vamos ouvir agora, Amado Batista. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mais um dia sem motivo, ela me falou. E do seu amor, pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. teu pão e tua casa, foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. E vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tem uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Edelson Moura. Quando você estiver assistindo um filme americano, preste atenção no que o Edelson Moura vai falar agora. Você preste atenção no que eu vou dizer, para que você também analise o que eu vou falar. Se for mentira, você vai dizer: Edelson Moura estava mentindo. Vai ser muito difícil, prezado ouvinte, querido ouvinte, você assistir um filme americano, seja ele qual for. Você vai rodar milhares de filmes e você vai prestar atenção no que eu vou lhe dizer. Vai ser muito difícil você encontrar um filme americano que a bandeira daquele país não seja mostrada. Vai ser muito difícil você ver, assistir um filme americano que a bandeira daquela nação não seja mostrada. Eles vão dar um jeito de estar saindo de uma casa, o artista está saindo lá de um avião, e eles vão dar um jeito, durante as filmagens, eles vão dar um jeito de mostrar a bandeira do país. Prestem atenção nisso, que vocês depois vão dizer: realmente, Edelson Moura é um maluco, mas ele tem razão. Então, o símbolo maior de uma nação é a sua bandeira. O símbolo maior de um patriota é hastear a bandeira do seu país na sua casa. Os americanos fazem isso. Eles colocam as bandeiras nos prédios, nas casas, nos escritórios, nos locais de trabalho. Você vai passando com o carro, passa por um bairro, você vai ver nas casas, nas residências, centenas de bandeiras americanas. E nos filmes, você também vai ver a bandeira americana. Prestem atenção também, senhoras e senhores, prestem bastante atenção. Quando o presidente americano está falando, em qualquer lugar, no meio do mato, no meio da selva, na frente de um restaurante, onde o presidente da república for dar uma entrevista, o cerimonial tem que providenciar urgente uma bandeira para colocar ao lado do presidente. Então, os americanos, os países de primeiro mundo, as grandes nações, a bandeira é como se fosse assim o objeto de maior respeitabilidade de uma nação. Pois no Brasil, está na minha página do Facebook, para quem não viu e quiser ver, os petistas estão queimando a bandeira do Brasil no meio da rua. Ô gente, quanta falta de autoridade, hein? Que país é esse que nós estamos virando? Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Se eu fosse um juiz da menor corte que existisse no mundo, da menor corte, se eu fosse um juiz, eu ia determinar ao delegado de uma polícia, sei lá como é que funciona isso, não me pergunte, mas eu ia determinar prisão imediata para um cafajeste que fizesse uma coisa dessa em público, principalmente em público. O cara não gosta do Brasil, não quer saber do... Queime a bandeira dentro de casa, bote lá no lixo da casa dele, queime a bandeira escondido. Mas queimar a bandeira nacional, o nosso símbolo, o maior símbolo de uma nação, no meio da rua, queimar a bandeira nacional no meio da rua, esta imagem está na página do Edelson Moura no Facebook. Entra lá, na minha página. Está lá para quem quiser ver. Petistas queimando o maior símbolo nacional, a bandeira do Brasil sendo queimada. Eu só vejo isso, meus queridos amigos, em países terroristas, onde os terroristas queimam as bandeiras de países inimigos, etc. e tal. Mas a própria nação, o próprio brasileiro, fazer uma coisa dessa e ninguém fazer nada, me perdoe. Me perdoe, isso aqui está virando casa de mãe Joana. O país está virando casa de mãe Joana. Ei, Brasil! Vamos acordar, pelo amor de Deus! Estão brincando com a gente. Vamos trazer agora Sônia Dourado. Amado Batista. E que não faço é por amor por você. Mais do que eu, ninguém ama. Duvido e pago pra ver. Se eu sou louco, é muito pouco na frente desta paixão. Venho de lá da saudade, eu venho da solidão. Cadê minha estrela, o brilho encantado, meu sonho dourado, vem logo acender. Cadê o seu corpo, eu tanto preciso. Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Dessa paixão sem juízo, eu preciso demais. Porque o amor dos seus olhos é luz que me acende. Cadê minha estrela? Você é meu sonho dourado. Eu quero você. Cadê minha estrela? O brilho encantado, meu sonho dourado, vem logo acender. Cadê o seu corpo? Eu tanto preciso. o seu sorriso. Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Cadê minha estrela? O brilho encantado, meu sonho dourado, vem logo acender. Cadê o seu corpo? Eu tanto preciso. Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Amado Batista, o mais amado do Brasil. E aqui no programa Amado Batista, o povo fala. Oi, Adelson Moura, bom dia. Aqui é Eva de Tanque Novo. Gostaria de ouvir a música de Amado Batista, Ladrão, oferecido para minhas colegas de trabalho do Raquel Pereira, Lala, Osana, Lúcia, Cida, e para minha mãe que não perde seu programa, ela escuta todos os dias. Adelson Moura, aqui é Tereza, aqui de Sinop, Mato Grosso. Eu escuto seu programa pela rádio Celeste 610. Quero ouvir a música do Amado Batista, Menina Linda. E ofereço para todos os ouvintes. Oh, que beleza! As participações das minhas amigas Eva, lá da cidade de Tanque Novo, no estado da Bahia, e também da minha amiga Tereza, da cidade de Sinop, esta grande cidade do nosso estadão de Mato Grosso. Muito obrigado, Eva. Eu tenho então essas duas músicas para tocar, não é? Quem foi o ladrão, depois menina. E nós vamos atender vocês aqui na medida do possível. Nós vamos atendendo as pessoas, porque no programa do Amado Batista, quem manda não é o Edelson Moura, é o povo. Aqui quem manda é o povo. Então assim, quero agradecer a população de Tanque Novo, nossa querida Eva, que mandou essa mensagem, né? E também agradecer a minha amiga Tereza, com toda a população que sintoniza o Edelson Moura, através desta nossa querida emissora Rádio Celeste AM de Sinop. O nosso som vai longe, galera, vai longe mesmo. Obrigado, vamos tocar a música que a nossa querida Eva pediu. Primeiro, depois eu toco a música que a Tereza pediu, não é? Quem foi o ladrão? Vamos ouvir. Jamais. de voltar atrás. Te peço humildemente, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim e eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Edelson Moura. Meus amigos, vamos falar agora deste produto maravilhoso que tem levado tantos benefícios para as pessoas, não é? Eu gosto muito de falar de coisas boas. E falar do óleo de avestruz Sopremo é a oportunidade de levar a saúde para muitos, muitos dos nossos ouvintes. O óleo de avestruz Sopremo não é um remédio. Ele é um alimento natural, extraído da gordura do avestruz, e nós processamos isso em laboratório. O nosso óleo de avestruz Sopremo é processado no laboratório da indústria JP Gasques Alimentos, em São Paulo, e é distribuído com exclusividade pela Saúde com Beleza. Só nós distribuímos para todo o país e alguns países do mundo. Mas Edelson Moura, do que se trata? O que significa este óleo? Este óleo, meus amigos, é a fonte da juventude, a fonte da saúde, o alimento natural rico em ômegas 3, 6, 7 e 9. É evidente que você já ouviu falar muito dos ômegas 3, né, que a ciência já levou para comprimidos. Mas o óleo de avestruz não. Ele ainda não foi levado para cápsulas, para comprimidos. Portanto, ele é líquido. Você tem que tomar as gotinhas para poder fazer o efeito necessário, porque o óleo ele vai penetrar na sua corrente sanguínea, conduzindo os ômegas. E são os ômegas, aí é onde mora o segredo, são os ômegas que estarão levando muitos e muitos benefícios à sua saúde. Eu costumo dizer assim: você não quer ir para o SUS? Tome óleo de avestruz, porque você vai criar mais resistência, seu coração vai ficar bom danado, o seu colesterol vai baixar, os seus triglicerídeos irão baixar. Fora que durante todos esses anos que nós já estamos colocando o óleo de avestruz Sopremo no mercado, as pessoas, elas fazem assim o uso do óleo de avestruz para uma infinidade de doenças. Às vezes o cara tem uma queimadura, passa o óleo de avestruz, aí sente os benefícios. Por quê? Porque ele é um ótimo cicatrizante. De maneiras que falar de um produto desse para as pessoas é muito bom, não é? Existem, inclusive, já relatos de pessoas que têm problema de pressão alta, começa a tomar o óleo e começa a regular a pressão. Pessoas que estão com os hormônios todos desorganizados. Você sabia que o óleo de avestruz, os ômegas, eles regulam a síntese dos hormônios? Por isso que muitas vezes você está sentindo muitas dores pelo corpo, e é exatamente isso. Mulheres, a menopausa, mulheres. Ei, é bom tomar o óleo de avestruz para regular a síntese dos hormônios, saiba disso. Então você pode encontrar este produto maravilhoso através dos nossos representantes em muitas cidades brasileiras e ainda através do nosso site saudecombeleza.com.br. Eu estou falando saúde com beleza, porque se você digitar saúde e beleza, não é o nosso site, tá bom, minha gente? É saúde com beleza. O rótulo do nosso produto é vermelho. E o nosso telefone da nossa central de vendas é 61

somente eu sei o quanto dói. Perdi um amor é como achar a morte enquanto se tem vida. É jogar a sorte numa só partida. É perder o amor que o homem se destrói. Chorei de saudade. Somente eu sei o quanto dói. Mas se for preciso, quero derramar 1 milhão de lágrimas para esgotar. Edelson Moura. Chegamos ao encerramento do nosso programa, mas se Deus quiser estaremos de volta amanhã. Antes de eu partir, eu quero deixar aqui um alôzinho para as pessoas que quiserem ser representantes dos nossos produtos pelas cidades brasileiras. Elas devem entrar em contato com o nosso telefone 61-3532-6993. 61-3532-6993. Todas as pessoas que nos representam, que vendem os nossos produtos por todas as cidades, elas estão muito satisfeitas, estão felizes, estão ganhando dinheiro. E hoje, minha gente, a crise está tão grande, né? Quando a gente encontra um cantinho assim para transformar numa fonte de renda, a felicidade é grande. Sobretudo quando você representa aí na sua localidade o nosso óleo de avestruz supremo, que vende bastante, né? Vende muito mesmo. Então vamos embora. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta com mais um programa do Amado Batista. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir Programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado!